sair não é não. Nossa, eu mesmo nem lembrava. Eu já temperei a carne, a cerveja tá no gelo. Já convidei a mulherada pro piseiro. No som só toca as modas da época em que o dinheiro era cruzeiro. Olha o que apronta essa moçada do interior. Onde nós chega toca o terror. Não tem tempo ruim, aqui nós chove vindo azul. E quem reclama vai tomar. Cachaça aqui é mato, café o chão se treme. Poeira sobe, o sistema aqui é diferente. Credo que delícia que tá essas mocinha. Chega mais pra cá, abre a boca e tome pinga. Cachaça aqui é mato, café o chão se treme. Poeira sobe, o sistema aqui é diferente. Credo que delícia que tá essas mocinha. Chega mais pra cá, abre a boca e tome pinga. Vai, joga pro alto o copo aí, quem não vai parar de beber. Joga pro alto, joga pro alto, é DJ Kevin. E joga pro alto o copo aí, quem não vai parar de beber. Rapaz, isso aí não é eu não, isso aí não é eu mesmo não. Nossa, eu mesmo nem lembrava. Mas esse dia fiquei louco, hein? Olha o que apronta essa moçada do interior. Onde nós chega toca o terror. Não tem tempo ruim, aqui nós sobe vindo azul. E quem reclama vai tomar. Cachaça aqui é mato, café o chão se treme. Poeira sobe, o sistema aqui é diferente. Credo que delícia que tá essas mocinha. Chega mais pra cá, abre a boca e tome pinga. Cachaça aqui é mato, café o chão se treme. Poeira sobe, o sistema aqui é diferente. Credo que delícia que tá essas mocinha. Chega mais pra cá, abre a boca e tome pinga. Vai, joga pro alto o copo aí, quem não vai parar de beber. Joga pro alto, joga pro alto, sai do chão, sai do chão. E joga pro alto o copo aí, quem não vai parar de beber. DJ Kevin e Anthony Gabriel. DJ Kevin, abre a boca e tome pinga. Rapaz, esse dia fiquei louco, hein?